Já ouviu esse disco? Já ouviu esse disco? Começando mais um podcast, já ouviu esse disco? Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast que costumava falar de discos. Porque a partir de agora nós vamos falar sobre culinárias e receitas. Não, tô brincando. Eu sou Danilo de Almeida e esse é o podcast onde eu costumava falar de discos, mas infelizmente, mais uma vez, eu que sou um vagabundo de marca maior, abandonei o meu querido projeto mais uma vez. E mais uma vez eu tô vindo aqui pra gravar atualizações sobre podcast. O podcast não acabou. E esse blá blá blá que quem acompanha aqui há mais tempo já sabe. É, pois é. Eu abandonei mais uma vez o meu projeto e me senti na obrigação de finalmente voltar aqui, gravar alguma coisa e dar uma atualização pra vocês. Se o podcast vai acabar, se o podcast vai continuar, se tem um episódio vindo aí, o que, que vai acontecer? Eu me senti aí com a vontade de fazer esse pequeno episódio aqui, né? Eu acho que não vai nem contar como um episódio. É mais uma atualização mesmo rápida aí da vida do Já Ouviu Esse Disco e a minha vida, né? Esse aqui que comanda este podcast, ou um não podcast, ou um ex-podcast, não sei. Depois de Stranger Things aí trazer o conceito de não série, tá vindo aí o conceito de não podcast com o nosso querido Já Ouviu Esse Disco falecido. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Tal qual o Frankenstein. Vamos ressuscitar esse monstro aqui, vamos ver o que, que acontece. Enfim, eu nem vou passar recado de rede social nem nada. Acho que eu vou tentar ser meio sucinto. Não sei se eu consigo. A gente vai ver depois quantos minutos que vai ter esse episódio. Quem é novo, eu acredito que nem vai estar aqui. Apesar de eu ter me espantado um pouco com aquela retrospectiva que o Spotify faz no ano, né? O Spotify Wrapped, o deste ano de 2025 que passou. Fui abrir o do Já Ouviu Esse Disco, né? A retrospectiva do Já Ouviu Esse Disco, lá no painel do criador de conteúdo. E para minha surpresa, apesar de ter feito episódio só até abril, né? Fiz poucos episódios em 2025. A audiência do Já Ouviu Esse Disco no Spotify, que aliás eu tinha meio que deixado de lado, tinha meio que largado de mão ali, né? Porque vários episódios foram derrubados e eu já esperava que uma hora ou outra o podcast ele ia ser limado ali da plataforma de streaming. O Já Ouviu Esse Disco não caiu, ainda está no Spotify e a audiência do podcast aumentou em relação ao ano de 2024, onde eu fiz mais episódios, teve, né, falei de mais discos e tal. E a audiência em 2025, por incrível que pareça, se eu não me engano, ela quase que dobrou. Aí ficou, o podcast ficou ali no top mais ouvidos de pelo menos 80 pessoas, o que pra mim é surpreendente. Alguns comentários surgiram em episódios, que você pode comentar usando o aplicativo do celular, você pode comentar um episódio no Spotify. E tinha comentários de pessoas que falaram que gostou do projeto, que chegou, que não conhecia. E eu fiquei bem, bem surpreso mesmo com isso. Então, provavelmente, não sei, né? Vai que tem alguém novo por aqui. Não esquece de seguir o podcast lá na rede social, lá no Instagram, @ Já Ouviu Esse Disco. Tem Twitter também, é só procurar Já Ouviu Esse Disco. Tem Threads, Blue Sky, eu nem mexo mais no Blue Sky. Na época que eu tava fazendo, o Twitter, né, tinha caído, o geral foi pra Blue Sky, pra outras redes, eu tentei ir, mas não me adaptei muito e ainda tô no Twitter e X é o meu peru, é Twitter. Enfim, como eu falei, o último episódio saiu em abril, 9 de abril, episódio 146 aí, o episódio da sétima temporada, né, que eu estava embarcado em fazer, fiz alguns episódios ali em 2025, e depois parei, né, de entregar mais uma vez. Quem acompanha esse programa aqui já sabe o quanto vagabundo eu sou, que do nada eu largo o programa no meio e não volto nunca mais e sumo. Só que o que me impressiona sempre é que, mesmo eu ficando tanto tempo longe das redes sociais e do programa e tal, ainda tem algumas pessoas ali, eu sinto que eu consigo construir uma pequena comunidade ali, que essas pessoas meio que, não vou dizer que são fiéis, mas que eu posso ficar alguns meses sem aparecer no Instagram, que quando eu apareço as pessoas estão lá vendo stories, curtindo, comentando. E eu fico um pouco triste assim de largar, triste comigo mesmo, uma crítica que eu faço para a minha própria pessoa, para a minha própria personalidade, que os projetos que eu faço e dão certo, que são poucos, chega uma hora, eu não sei se é um enjoo, o que acontece, que eu meio que largo eles no meio assim e não consigo voltar. E o Jovem Esse Disco, todos esses meses que eu fiquei parado, eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, eu preciso voltar, ou eu vou voltar e vou terminar o programa. Não sei o que eu vou fazer, se volto, se passo pra alguém, se chamo outras pessoas pra fazer. Aliás, o programa que eu tava fazendo com um querido amigo pensador louco aqui, o Dois Caras, o Macau, a gente fez um episódio, eu tenho em mente pra fazer outras coisas, preciso chamar ele, parar um dia pra gente conversar e tal, e ver o que vai acontecer, né? Eu pretendo voltar, né, a fazer esse programa com ele, não sei se ele tem vontade de voltar a fazer, mas a gente precisa conversar como que vai ser feito. Mas o Já Ouviu Esse Disco ficou nesse limbo aí de alguns meses sem nenhum programa novo. E por quê? Já enrolei aqui para um cacete, por quê? Eu acho que foi um conjunto de fatores. Primeiro que na época que eu tava entregando os episódios ali, eu fiz 2024, eu não lembro se 2024 eu fiz muito programa. Zé da Manga! Se eu entreguei muitos episódios. Mas quando eu faço muitos episódios seguidos, assim, semanais, é porque eu tenho muitos roteiros escritos, eu tenho coisas que eu já deixo pronto, é só gravar e editar. O mais rápido é gravar e editar, coisa que eu faço em um dia. Uma sentada que eu dou, que eu gravo e edito. Zé da Manga! Mas escrever os roteiros é que dá trabalho, né? Fazer toda a pesquisa, ficar batendo informação, ver se o que eu achei em português, confere com o que eu achei em inglês, se o Wikipedia tá certo, aí eu tenho que visitar vários sites e tal. E meio que foi acabando ali, né, os roteiros que eu tinha pronto, que eu tinha de gaveta, que era só ir gravando e editando. E entrou também, no ano de 2024 e 2025, eu fiz o lance do Pix, né? Quem quisesse ajudar com qualquer quantia, aliás, quem ainda puder ajudar com qualquer quantia, minha chave aí, danilodealmeida22@hotmail.com. Você pode dar uma ajuda pra esse aqui que vos fala, que é sempre muito bem-vindo. Eu coloquei a meta que quem doasse R$50 podia escolher um disco para ser resenhado no programa, para eu contar a história e tudo mais. E calhou que um desses episódios que tava para sair depois do último, que saiu, que foi o do Dead Fish, aliás, escutem lá, era um episódio desses patrocinados, né? Que eu falo que é patrocinado pela audiência. E esse episódio foi de um disco e de uma banda que eu não conhecia, conhecia de nome, mas não ouvia, até porque o estilo deles não é um estilo que eu ouço, um estilo que eu tenho contato e tudo mais. O disco eu não conhecia também, então eu tive que pesquisar e tudo mais, e meio que ali no meio dessa pesquisa, meio que foi me dando um bloqueio justamente por eu não ter um contato tão grande com o disco, com o estilo, com a banda e tudo mais. E é uma banda grega também, se eu não me engano, então são nomes dificílimos de comentar, e aí foi meio que me dando um bloqueio assim, e eu só larguei, eu só deixei. E nesse tempo, eu voltei a fazer um som com a minha banda antiga, voltei a falar com uma galera que a gente não se falava há um tempo, a gente voltou com o projeto de fazer um show, a gente ia fazer um show, e acabou que a gente continuou junto e fizemos vários shows nesse ano de 2025. E aí o que acontece? Eu já tava com esse bloqueio de escrever, de ouvir uma música ali que eu não tinha muito contato. E quando eu voltei pra banda, eu acho que já aconteceu até outra vez aqui, anos atrás, eu não me lembro direito, já são tantos anos de já ouvir esse disco, né? Mas eu tenho que ficar ouvindo as músicas que a gente vai tocar na banda, e eu escuto muito. Como eu sou um baterista meia cuié, meia baqueta, eu não sou bom, eu não sou profissional, eu sou amadoraço, eu tiro as músicas ouvindo. Então, tipo assim, é que nem aquela pessoa que trabalha com planilha, ela chega em casa, ela não quer ver uma planilha. Então, é tipo, eu que, pra tocar as músicas com a banda, eu tenho que escutar muito, muito, muito, muito repetitivo, assim, num nível estressante, que é pra eu conseguir tirar, escuta, volta, toca, escuta, volta. Então, teve músicas ali que eu escutei muitas vezes no ano, e são músicas que eu nem sou tão fã, mas como a gente faz um show ali com apelo ao público, eu tenho que ficar ouvindo. Então, quando eu tava sem estar tocando, tirando essas músicas, ouvindo e tal, eu não, meio que não queria ouvir tanta música assim, eu ia fazer outra coisa. Eu ia ouvir é uns ruídos brancos, barulho de chuva, barulho de trânsito durante a noite, ASMR. E eu escutei pouquíssimas coisas esse ano, depois ali de abril, maio, junho, ali eu escutei pouquíssimas coisas mesmo. E fiquei com esse bloqueio do episódio. Só que este episódio patrocinado foi um amigo que escolheu e tal, então eu tava muito ressabiado em não fazê-lo. Eu sempre fiquei pensando, pô, preciso trazer esse episódio de volta e tal. E eu tô fazendo ele, vai acontecer, não sei quando, mas ele vai acontecer, porque ainda bem que a pessoa que escolheu é meu amigo, então ele não ficou puto de, tipo, caramba, te dei dinheiro aí pra você fazer um programa e não fez. Mas eu vou fazer, eu sempre, todos esses meses eu fiquei com isso na cabeça, eu preciso entregar esse programa, preciso fazer esse programa e eu vou fazê-lo, ele vai acontecer. Eu ouvi o disco, pesquisei sobre a história da banda, pensando como que eu vou montar o episódio, já escrevi algumas coisas e tudo mais, mas ele vai sair, vocês vão descobrir aí que disco, que gênero, que banda é essa que me deu este bloqueio criativo absurdo. Mas eu não culpo só isso, tá? Como eu falei, teve o lance da minha banda também, que eu voltei a tocar e tal. Então acabou meio que eu fiquei meio brecado de fazer o programa. Até mesmo as artes que eu posto lá no meu Instagram pessoal, danilo.almeida.arte, sem o i no final. Até as artes lá eu mudei um pouco o estilo, esse ano de 2025. Eu não fiz tanta arte como eu já fiz anteriormente. Eu tô meio brecado de tudo, até muito eu acho que por causa do excesso de conteúdo que a gente tá recebendo. Eu tô bem, ultimamente, assim, não vou dizer triste, mas até pra conteúdo de música mesmo, assim, cara, todo dia você vê milhares de perfis surgindo, contando as mesmas histórias de música e disco que a gente já conhece faz tanto tempo, e é o conteúdo de IA transbordando, assim, de abril pra agora, pro dia que eu tô gravando esse episódio aqui em janeiro de 26, logo vai sair também, já vou terminar de gravar, já vou colocar ele no ar. A gente viu a IA, né, generativa, dar um salto gigantesco, então a gente tá inundado de conteúdo de IA, e o que mais me entristece é que é um conteúdo tão ruim, assim, tão triste, sem alma, um negócio tão feio, e ver pessoas glorificando isso, curtindo isso, fazendo isso, me jogou muito pra baixo mesmo, assim. Própria música feita por IA, né, gerada por IA, que a gente viu uma enxurrada acontecendo agora, são coisas que meio que me deixaram meio triste, assim, sabe, pra criar qualquer coisa esse ano que passou agora. Então por isso foi um fator de coisas, assim, que me deixou meio pra baixo e não me impediu, mas que me atrapalhou um pouco de trazer o podcast de volta, de fazer as minhas artes lá pro meu Instagram e tudo mais. Então quanto a isso, foi um ano bem, bem complicado. Eu tenho uma falha de caráter, um defeito, que eu não consigo fazer esse programa aqui em outro formato. Eu gostaria muito de gravar mais vídeos pro Instagram, pra TikTok, né, falando histórias, alguns trechinhos das histórias que eu conto aqui, mas eu não consigo. YouTube também não dá pra fazer o podcast, porque eu já disse muitas vezes que fazer esse podcast sem música, eu não consigo. Eu gosto de usar música pra ilustrar o que eu tô falando, entendeu? Pra atiçar a curiosidade das pessoas ao disco que eu estou comentando, a banda, enfim. Então pro YouTube não funciona, fazer live também pra mim não tem como. Então eu só consigo fazer, na verdade, neste formato aqui. E que já é um formato que eu sei que já tem muita gente que não ouve mais. O próprio podcast em vídeo ainda existe, ainda acontece, mas nem se compara o que foi ali nos anos da pandemia, 23, talvez 24. Então eu fico aqui no meu mundinho de áudio falando para algumas pessoas, mas como eu disse lá no começo, pessoas que engajaram de verdade no programa, assim, que não deixaram de seguir, não deixaram de pedir episódios novos, né? E eu, por isso que eu me forço a tentar voltar, eu fico falando, cara, eu preciso voltar, eu preciso fazer. Só que ao mesmo tempo que eu fiquei sem fazer, foi, não vou dizer interessante, mas eu senti que eu tinha uma carga a menos ali no meu dia a dia e tal. Só que eu preciso fazer o já ouvi esse disco, olha só que contraditório, eu não quero fazer, eu gostei de não fazer, mas eu preciso fazer. Claro, pra poder levar conteúdo pra galera que segue, pra essa galera que engajou. E também por mim, eu preciso fazer esse podcast por mim. nesses anos todos que eu fiz aí de já ouvir esse disco, que eu fiz os programas e tudo mais, os episódios, aprendi muita coisa nova da história da música, né? Eu falei, acho que eu já falei de todos os discos que eu gosto aqui, não tem mais nenhum disco assim que tenha pra falar que more no meu coração. Claro, tem discos que eu gosto, mas não tanto quanto todos que eu já abordei, principalmente nas primeiras temporadas. Então aí eu me vi na obrigação de ouvir outras coisas, né? Fiz aquela lista de melhores discos do ano, que me forçou a ouvir novos discos pra aprender novas histórias, conhecer novas músicas, e fui ouvir novas coisas pra trazer os episódios, e com isso eu aprendi muito, coisas que talvez eu não iria aprender se não tivesse o programa. Então eu preciso fazer por quem quer ouvir, e eu preciso fazer também por mim. Só que em 2026, eu tava pensando bem, eu cheguei a cogitar em fazer uma última temporada e terminar com o programa, e já era, acabou. Mas eu quero tentar fazer, continuar fazendo, sem aquele compromisso de entregar toda semana. Eu já quero avisar vocês que vai sair, mas não vai sair toda semana redondinho. Ou terça, ou quarta, ou quinta, toda semana vai ter. Eu acho que eu não consigo mais fazer isso. Mas eu vou tentar trazer pelo menos um por mês. Vou tentar editar um pouquinho melhor, contar mais histórias também. Quero tentar fazer isso. Mas pelo menos trazer alguma coisa para não deixar vocês sem nada, e eu também não ficar sem nada novo para aprender. Tô estudando ainda o que eu vou fazer. O que eu posso adiantar para vocês é que logo logo vai sair o episódio dos meus discos favoritos de 2025. Felizmente foi o ano que eu ouvi menos coisa desde que eu comecei a fazer essa lista. Eu comecei a fazer essa lista em 2021, ainda era o Doublecast que eu fazia com meu amigo Léo, um abraço pra ele aí. E depois eu, todos os anos eu fiz aqui pro Já Ouvi Esse Disco, acho que 22, 23, 24. E agora 25 foi o que eu ouvi menos discos, mas, como eu falei, por causa da banda, né? Tinha que escutar muita coisa, então chegava no final do dia, eu não queria meio que dar play em música de novo. E olha só, quem diria, né? O cara tem um podcast de música e não quer ouvir música. Olha que vagabundo. Mas acontece, gente, acontece. Esse ano de 2025 eu acho que eu escutei mais Ruído Branco e ASMR do que música em si, discos, né? Acho que eu escutei ali 60 e pouquinhos discos lançados em 2025. Geralmente eu ouvia 120, 150... Mas ainda assim rendeu uma lista com 10 nomes e mais algumas menções honrosas que em breve vão sair aí para o podcast Já Ouviu Esse Disco agora em 2026. Quase um ano parado, não sei se tem gente ainda que escuta essa bagaça aqui, mas vou aí tentar continuar trazendo um episódio, nem que seja um por mês, quando der para fazer dois, que eu tiver empolgado, pegar ali o hiperfoco de pesquisa e escrita, quem sabe eu traga dois por mês. Mas é isso, não vou prometer mais frequência. Às vezes que eu tentei fazer isso, sempre aconteceu esse bloqueio de tipo, preciso entregar. E acabava que eu chegava uma hora que eu cansava e não entregava. Mas eu vou tentar continuar trazendo os episódios aí, porque este projeto de tudo que eu já tentei fazer na minha vida, principalmente na internet, talvez seja o meu projeto mais legal e o que mais... eu não vou dizer que trouxe retorno lucrativo, mas que trouxe um retorno de Deus estar satisfeito com o que eu faço, de ver pessoas gostarem disso e darem feedback e engajar pessoas. Então por isso que eu falo pra vocês, sempre é importante o feedback de vocês no Instagram ou no site, comentando nos episódios, porque isso acaba servindo ali como um incentivo, né, criador continuar fazendo seu material mesmo não ganhando um real com isso. Aliás, repetindo, se você quiser ajudar, ainda estou precisando de ajuda. E o Pix, nada aí. Danilo de Almeida 22 @hotmail.com é a chave Pix. Pode doar o quanto seu coração mandar, mas o feedback de vocês é um grande incentivo aí pra gente que faz conteúdo aí independente na internet e não tem grandes audiências. Como eu falei, eu queria muito levar o projeto pra outras mídias, mas eu não consigo, infelizmente eu não consigo. Eu já tentei, o máximo que eu consigo ali é gravar os stories e uns reels falando com vocês e trazendo alguma curiosidade sobre o disco, mostrando o disco se eu tiver e tal, é o máximo que eu consigo fazer. Fazer uma mega produção de reels e TikTok aí eu já não já não consigo tanto, já não desenvolvo tão bem. Mas é isso. Acabou que o programa ficou aí com 20 minutos, aí, quase 20 minutos e pouquinho. Mas era uma atualização que eu precisava trazer pra vocês. Então logo logo tem um episódio com meus discos favoritos do ano 2025. E depois vai ter o episódio que é o episódio patrocinado pelos fãs. Último, talvez, eu não sei se eu vou abrir mais essa possibilidade de trazer episódios patrocinados, a não ser que a pessoa colabore comigo e indique ali o disco que ela vai falar, né? E eu fale pra ela se eu conheço, se eu curto, se eu não curto, como que a gente fazer uma troca. Não sei, ainda tô pensando. Se você quiser fazer o Pix, é bem-vindo. Toda ajuda é bem-vinda, né? E é isso. Voltamos em breve com o Já Ouviu Esse Disco. Espero que esse ano eu consiga fazer, como eu falei, nem que seja um por mês, mas que eu não abandone vocês novamente. Beleza? Se você ouviu até aqui, um abraço, muito obrigado por estar aqui ainda, dando a moral para este programa humilde, pequeno, mas que é feito com carinho. Beleza? Um abraço, nos vemos em breve. Valeu! Da manga.